3655. A linha e decola pista 10, vento no 50 graus no 49. A linha e decola 3655 da TAR. Decola 248, controle 1, 9, decimal 8, bom voo. 9, 8, obrigado, Lígia, mãe. Ah, obrigada. Controle muito. Boa noite, 3655, decolado na sua escuta. 3655, boa noite, contato radar, saída da Elcio, bom nível 380. Dael 380-3655, pode voar, Dael? Após 2 mil autorizados. Obrigado. Boa noite, 3305 da TAM. 3305, boa noite. Confirma se está ciente da informação Alfa e informa o nível solicitado para Recife. Afirmativo, ciente da Alfa 330 para Recife. Ciente 330 será coordenado, aguarde cópia para o Caracaju a saída. O Caracaju, aguarda. Yeah. Latam 3655, agora com o centro Recife 288-13325. 288-13325, muito obrigado. Boa noite, feliz dia das mães. Boa noite, obrigado. Pronto para cópia. Prossiga 05. 3305 está autorizado para Recife, nível de voo 330 via Upper Whisky 58. Decola da pista 10 com curva à esquerda após a decolagem na saída Pouca, transição Aracaju. Transponder 5175 e a frequência do controle 119.80. Autorizado 330 para Recife conforme Upper Whisky 58, decola da 10 com curva à esquerda Pouca Aracaju. O transponder 5175-198, controle de saída 3305. Correto, tá na 3305, ajuste 10 no 4, chame pronto no 62. Chama lá. Qual é o objeto 6745? Chega o objeto 747. Chega o objeto 6747. Objeto 6747, prossiga. Teria a possibilidade de coordenar a nossa ida para Guarulhos via Upper Whisky 58? Mestre 747, irei solicitar junto ao centro agora. O centro autorizou desde que a sua decolagem seja a partir das 10 da próxima hora, às 0110 Zulu, e que seja feita uma CHG. Vai ser contato que a companhia para ver a possibilidade. É porque eu tô com a notar aqui na mão que estava dizendo que já estava permitido pela rota alternativa 58 a partir das 0020. Negativo, a partir das 0110. Alô, Salvador, 3305, pushback aciona no 612. 62 está autorizado, então 3305, chame táxi. Deve chamar táxi 05. 747, na posição 4 para puxa pega acionamento. Acionamento da posição posterior puxa pega. O Web 6747 confirmando, vai manter a autorização pelo 50? A gente vai manter. O Web 6747 está autorizado acionamento, chama para o push. Chamaremos. Táxio 3305, POB38, autonomia de 4 horas, alterna Natal. 3305, táxi via Juliette, Alfa e Charlie, com esperadão no 0 na Charlie, torre em 118, decimal 6 dúzia, ajuste no 0 no 4, tem um bom voo, boa noite. Juliette, Alfa, Charlie, ponto espera da Charlie, torre 18, 6 dúzia, até 3305. Lagoa, boa noite, 3305, ponto espera Alfa, pronto. Boa noite, São 3305, Alinda cola pista 1-0, vento no 50 graus, 1-2 mais. Alinda cola da 1-0, São 3305. Controle de Salvador, boa noite, SAM 3178. SAM 3178, boa noite, o senhor identificação desse nível 050, chegada Mari. Identificou 050 Mari, SAM 3178. Web 6547, tá com 155, 4 horas e 20, confins. Web 6747, táxi via Índia, Alfa e Charlie, ponto espera da 1-0 na Charlie, 2-108, meia dúzia. Ajuste 1-0 no 4, tamo voo, boa noite. Índia, Alfa e Charlie, ponto de espera na Charlie, Uber Torre, 18, meia dúzia, 1-0 no 4, Web 6747, obrigado, bom trabalho. Ainda por próximo nível 330. 330. Salvador, Web 6747, ponto de espera no zero. Web 6747, Alinda, cola pista 1-0, vento no 50 graus, 1-0 mais. Livre, aliás, em colar pista no zero, Web 6747. Corre, o 6747. Prossigo, Webjet 6747. Já são 10 no relógio da senhora, hein? No meu aqui, 0109. 30 segundos para as 10. Posso esperar Negativo, reporte pronto para a DEP, Webmaster 747. Tenha saída, Jan 3305. Ah, ok, bateu. Jan 3178, desça 2000 pés, ajustado no 014. Autorizado direção Glide, reforço localizador. 2000 pés, 014. Ciente do Glide, reportarei no localizador, 3178. Afirmativo, vento no 50 graus, 09 nós, Webjet 6747. Iniciando o Glide 6747. Jet 6747, decolado Zuno 1, só informando, nos contactamos o Centro Recife, ele disse que não recebeu a CHG, por gentileza, acordando com o mesmo para fazer a CHG de rota. Vamos coordenar agora, vamos entrar em contato com a empresa, obrigado, hein, senhor. Gente, bom domingo. Agora com o Centro Recife, 12685-2545. 2655-2545, confirma, 3305? Confirma, primária, 12685, secundária, 12545. Obrigado, boa noite. Boa noite. Webjet 6747, prossiga. Olha, nós contactamos a empresa agora e a coordenação diz que já foi feito o CHG. A senhora poderia confirmar de novo lá? Afirmativo, a gente passou para o centro que o senhor tinha informado que a empresa já tinha feito a CHG. E aí o centro disse que estava aguardando chegar lá, mas eu já vou coordenar aqui de novo. Aguarde, vai manter a escuta para aguardar a resposta? Ah, mas posso manter a escuta e passar também o controle e manter a escuta também da senhora, sem problema. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a informação com o centro e vou passar pro controle. Ah, muito obrigado, hein? A gente agradece. Bom voo. Controle, boa noite, Objeto 6747. 6747, boa noite, o senhor identificação. Identificamos 6747. Tato radar passando nível 905 em subida para a sala. 95 em subida, agora na saída da EL, suba ao nível 340. Saída da EL para 340, 6747.